04. Esse é o número 2 para a cópia, Galeão 360, aguarde. Guardando para a cópia 1804. 607, portão 2, autorizado, boost e pack, funcionamento, chame táxi. Chamará para táxi, 1607. Autorizado, reporte para ingresso na 17 Lima do Golfo. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento zero, uno, zero graus com zero, uno. Ciente, livre alinhado, decolar, pistão no zero, para o T3517. Lima do Golfo para ingresso na 17. Autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17, Lima do Golfo. Salvador Galeão, nível 360, aerovia Pisoluno 4, é Toquinha após operar Alfa 317. Decorda no zero, por direita, subida da EL, transição Blaze, código 5502, frequência do controle em 1 no 9.35, torre em 1 no 8.6. 360, pelo Pisoluno 14 até Toquinha, depois operar Alfa 317. Levar 10 da El Glass, 5502, 1935, o controle 86, a torre. Está na posição 03, vai reportar quando pronto para pushback, acionamento, está 3153. Também está correto, reporte quando pronto. Reportará. 804, copia. Prossego, 804. Salvador Galeão autorizado, nível 340. Aerovia Up Zuluno 4. Tetoquinha após operar Alfa 317. Decolador no zero. Curva à direita, subida da EL, transição Blaze, código 5503, frequência do controle 1 no 9.35, torre 1 no 8.6. Autorizado Galeão, nível 340, da EL Blaze, até Zulu 14 até Toquim, 5503 no transponder, e 1935, opera o controle 186, torre. Após Toquim, Upper Alpha 317. Está no portão 05, chantando para custo de funcionamento. É que Toquim já é a entrada lá, já é o procedimento de descida, né? Obrigado. Chamando agora para push back funcionamento 1804. Mano, está pronto para push? Perfeitamente. Vamos até a posição, duas aeronaves da companhia que já estão prestes a taxiar, irão passar sua retaguarda. Mantenha a posição assim que os dois tráfegos liberarem a sua retaguarda, eu ordeno com o seu pushback. Aguardando então. Para o táxi, voo 607, 179 a bordo, autonomia de 4 horas e 20, alternando o Galeão. Sente, mantém a cabeceira 17 Lima do Golfo. Bom dia, 735 no 7, cruzando 2000 pés. Bom dia, 735. 5, ano 7, contato radar na decolagem, vigilância, saída Gole. Vigilância na Gole, está 35, ano 7. O MA-709 está efetuando um desvio à esquerda, 5 graus. Gente, Web. Ajuste 1-0, 1-3, tem um bom voo. Filete Alfa, 1-0-8-6, obrigado. 709, subvetoração radar, curva direita para o 2-1-0, limite ao localizador. Direita 2-1-0, limitado pelo lote, 709. Solo, voo 1-8-9-7, na posição 7, pronto para a puxa, acionamento. 97, atento para trás da companhia que irá passar a retaguarda após o equipe de solo para iniciar seu pushback e acionamento e retorne para o táxi. Aguardando a aeronave passando a retaguarda, está livre e chamará para o táxi. 1897. 1804, atrás da companhia irá passar sua retaguarda após o equipe de solo para iniciar seu pushback e acionamento. Vou coordenar então, passando aqui a aeronave da companhia, a gente se vê. Colado 18, controle 119.35, tem um bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Olha, Salvador, bom dia, Papatango, Lima Zulu Golf, decolado na sua escuta. Descida Gole. Lima Zulu Golf, ciente, submantém nível de voo 040. Em condição de afastar direto para Ituberá? Positiva, faça direto. Pesado, direto para Ituberá em forma nivelada. Gente, Wolf. No 607, autorizado decolar, pistão no zero, vento 03, 0 graus com 01. Iniciando a decolagem da 10, no 607. Da esquerda para o 150, informe estabilizado. Vai manter a prua um pouquinho, senhor. Tem uma formação aqui à esquerda, só um pouquinho. Gente, então após formação, curvando à esquerda, voe para o 120, 120, informe estabilizado. Após a formação à esquerda, 120, portaria estabilizado. Na 709, obrigado. 735 no 7, voando para Gole, informação. Gente, eu não peguei 5 no 7. 5-3 para pushback, acionamento na ponte 3. Utilizado, sem táxi. Sem apontará. Direto 2000. Gente, 2000. No 607, decolado aos 20, controle 119.35, bom voo. 1935, bom dia. Controle voo 1607, decolado. 607 da Gol, contato radar, saída da EL, transição Diner, vigilância. Da EL Diner, vigilância na 607. 35, 17, passa nível 120, contato centro Recife, 1288, alterna 3325, 35, 17. Tá, 35, 17, Recife, 1288, alterna 3325, bom dia. No 5, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 0, 5, 0 graus, com 0, 2 nós. Alinha e decola, Golf 7, 1, 5. Visual solicita a modificação, prossegue para o 045. Em plano modificado aos 2, 2, suba em condições visuais para nível 045, reporte nivelado, informe seu estimado de pouso. O estimado de pouso no 042, chamará nivelado. O F709 está ativado, localizador em visual com campo. Gente, uma avenida externa, completa final ILS, torre 11860, web 709. 1860, obrigado. Juliette no 0 no 3, chama no voo. Juliette Alfa na Charlie, chama a torre com 1804. Obrigado, bom dia pra você também, boa semana. Afirmo, 040 graus com 02 nós. Para o táxi, o PAB 187, autonomia 3 horas e 11, alterna Campinas. 7, 3 e 11, e qual a alternativa? Alternativa será Campinas. 1897, táxi autorizado, Juliette Alfa, não pude esperar dar 10, torre 1 no 8 decimal, meio, ajuste no 0 no 3. Juliette Alfa, ponto espera 108.6, ajuste no 0 no 3, gol no 897. Ajuste 1 no 0, 1 no 3, livre pouso, pista no 0. Livre pouso, mestre, né? Retorno no 9. Ah, Michael Delta, tá autorizado, Salvador, Manati, 500 pés, decolada 97, curva direita, corredor axé. Código padrão 01107, frequência do controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 2 decimal 6. 4, controle 1 no 9 decimal 35. 1935, obrigado. Pode esperar pronto, gol 1804. Gol 1804, alinha e mantém pistão no 0. Alinha e mantém 1804. 7 no 5 da Gol, bom dia, contato, radar, vigilância, sai da guarda, transição fita. Olha, fita, 7 no 5. 2.6 para acionamento, táxi e decolagem, o Mike é com o Delta. Polos 2.5, direita, 1.21.9. Direita, 1.21.9. Serra Campinas, táxi. Cinco... 3153, vai dar passagem à nave da Gol, que está passando agora à sua direita, após prossegue, topão de espera com o número 2, o ajuste no 0, 1 no 3, tem um ótimo voo, e no ponto de espera a torre 186, botar 3153. Gente, após a aeronave da Gol, vai com a torre 186, tá? 3153. Mas deu Romeu 1966, Campinas 420, correto? Afirmativo. Solo Salvador, Cordial, bom dia, UMS 709, livrando a sua escuta. Chamou para o objeto 6709? Afirmativo, senhor, bom dia. Muito bom dia, bem-vindo a Salvador Web, prossiga Alfa Juliette até o portão 01, pole position. Alfa Juliette, pole position 01, 6709, obrigado. Prossiga, senhor. Isso demorou um pouco aí, seu táxi. Pensei que estava tendo algum probleminha, mas não, tá tranquilo. É ciente, porque o Gol não tinha alinhado ainda, obrigado. Tá, Argentina 1910 com 124-9. 5, bom voo. 1935 1804. Controle Salvador, 1804, decolou na sua escuta. 1804, controle contato, radar na decolagem, sede da Delta, transmissão Blaze, vigilante. Daniel Blaze na 804. Azul Golf, atinge Mateus 045, vai chamar a terminal. Na escuta para descida, Lima Azul Golf. Controlador Salvador, muito bom dia. Esse é o Papai Romeu Alfa, centro de informação Índia, cumprindo a chegada a Mari. Deseja efetuar a aeronave da DF. Romeu Alfa. Papai Romeu Alfa, acione identificação via chegada a Mari, desça 050. Romeu Alfa. 050, identificou 4473, Papai Romeu Alfa. Chegada a Mari. Gol no 7 no 5, passa nível 1 no 0, chama centro, 128, décima 8. Centro 288, 7 no 5. Gol 7 no 5, aguarde, gol no 863, 5. Sete autorizado decolar, pistão no 0, vento 03, 0 graus com 03 de nós. Livre decolagem pela no 0, gol 897. 3153, boa espera, deu no 0, tá pronto. 3153, após a rolagem da aeronave da Gol, ali mantém pistão 0. Após decolagem da Gol, ali mantém, tá? 3153. Gol no 715, Recife, identifica, pedido a gestão, mantém 360, chama de dia. Aguardo o reporte para ingresso na 197, Mike Eco Delta. Decolado às 3:02, chame agora o controle 119.35, bom voo, bom dia. 119.35, bom dia, boa noite, 197. Autorizado, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17, Mike, Eco Delta. Controle Salvador, bom dia, boa noite, 97, decolou na DAEL. Na Gol e Gonza, não se escuta. 380 vigilância, 1897. Autorizado, atenção, 380, boa noite, 97. Paulo, 3179. 3179, Guarulhos, irei coordenar o 36034. 340, é pela Peru 50. Estimativo, Del Diner, prepare. Del Diner na escuta, 3179. Gente, irei coordenar o 34. Ok. Delta autorizado a decolar pistão no 7, vento 0,2, 0 graus com 0,3 nós. Chame o centro Recife 13325 Alterne 1288. 13325 1288. Voo 1804, bom dia. Bom dia. Papá Mike Eco Delta, decolado aos 34, prossegue corredor Axé, controle 119.35, tem um bom voo. Sei, CV935 Eco Delta. Salvador, bom dia, tá 3153, passo 2000, perfil da DAEL. 3153, subo 360, perfil da DAEL, vigilância. 360, 3153. Controle, papapapá, Mike Eco Delta. 1804, poderia repetir. Autorizado direto, Manachã. Possibilidade do 3153 voar direto da DAEL. Mike Eco Delta está autorizado direto em Manati. Delta direto é Passarena CPE. Autorizado da El 3153. Muito obrigado, voando da El 3153. Reporte a cena, né? Alterna 1335. Alfa no Federal. 0 para 050, Papa Romeu Alfa. Papá Romeu, Papá Romeu Alfa, desça para 2010, ajuste 10, 13. Vai alisar o RNAV? Afirmativo, está 3.5 do senhor Milton 368 para 2000 com 1013. Gente, está autorizado 366 para 2.500 pés, informe final da RNAV. Para senhor Milton 366 para 2.500, reportará estabilizado na RNAV. Papá Romeu Alfa. Autorizado 340, aerovia Upper Whisky 50, decolada 10, curva à direita, subida da EL, transição de NER, código 5520. Frequência do controle 1 no 9 decimal 35, TOE 1 no 8 decimal 6. Ok, 340 para São Paulo, autorizado, Upper Whisky 50, decola da 10, curva à direita na da EL de NER. Acionando o código transponder 5520, chama o controle 1935 e TOE 1826, 3179, pronto, pushback. Correto, autorizado pushback, acionamento, chame táxi. Pushback aprovado, chamará táxi na 3179. Papá Romeu, Papá Romeu Alfa, estabilizado na RNAV 110, teu campo à vista, baixado e travado, bom dia. Papá Romeu Alfa, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão no zero, informa cabeceira deslocada 90 metros. Ciente, aguarda autorização para pouso, Papá Romeu Alfa. 25, alterne 1288. Recife, agora é um 3325288, até 3153.